o que que é isso? Nossa, quanta correria. Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até às 4 da tarde, como eu sempre digo pra você, 2 horas de rock and roll pra você curtir os clássicos do rock, curtir lançamentos, enfim, curtir tudo que você tem direito curtindo o mundo do rock, tá ok? Bom, e hoje, mais uma vez ao vivo, eu já sempre digo que eu não sou muito fã de música ao vivo, mas o rock é diferente, o rock ao vivo ele fica mais, sabe, mais dinâmico, tem mais improviso, músicas de 3 minutos viram 8, não sendo como Led Zeppelin, que faz música de 19 minutos, né? Days and Confused ao vivo, infelizmente não dá pra tocar aqui porque é muita coisa. Em 19 minutos você podia tocar 4 músicas, eu penso assim, né? Bom, só no especial do Led Zeppelin, num outro especial eu coloco pra vocês. Bom, antes de mais nada, a gente queria mandar um alô pro Alex Chagas, tá? Aqui de Resende, né, Marcinho? É, pra galera do Facebook, do grupo, olha assim, do Rock Sul Fluminense e do grupo também, aliás, Black Legion Group. É isso mesmo, Black Legion Group. É, Black Legion Group. É, o grupo Black Legion. Não, isso aí é uma galera, né? É uma galera que curte, o Black Legion Group, tá? Essa turma que gosta de rock and roll, aquele abraço pra vocês. A gente fica super satisfeito de saber que tem pessoas que gostam de rock, que entendem de rock e estão curtindo o nosso programa. Não basta só ouvir, tem que conhecer o rock, tá mesmo? Bom, hoje ao vivo, prepare-se, meu amigo, get ready, porque vem muito rock and roll, muita coisa gostosa e pesada pela frente, tá bom? A gente vai começar aqui, ó, com UFO. Não é UFO, não. Todo mundo fala UFO, mas é UFO, tá? A gente começa com um clássico do UFO, Doctor Doctor, ao vivo. Vamos lá. Classic Rocks. Thank you. Sun and his so called I'm not afraid to die.

If I'm high on a hill, she will still be looking down. Some love. Do you want some love? Well, here we are to give you love. It shines from above. You're the man. We're the man. Come to show you the way, maybe today, 'cause you're the man, you're the man, you're the man, and you're the man, you're the man, you're the man. You're all Pois é, isso aí é Ronnie James Dio, tá? Se eu não me engano, semana passada você curtiu aí especial aqui, retrasado, né? E já foi, foi já. Cara, eu tô perdidaço no tempo aqui, ó, eu me perco aqui. Não, eu me perco no meio de tanto rock and roll. Você que foi no dia 19, é, foi no dia 19, Marquinhos. É, semana passada, 19. Retrasada, cara. Cara, eu tô perdido no tempo, meu amigo. Bom, foi do especial do Dio que você curtiu, mas não essa faixa aqui que eu não botei músicas ao vivo. Se eu não me engano, eu não botei músicas ao vivo. Tem, acho que tem uma ou duas músicas ao vivo, o Bible Black ao vivo e uma outra. Tá? Isso aí é um medley, né? No Silver Mountain e Blue Star Struck, tá? Ronnie James Dio com Rainbow. Rainbow de Rich Blackmore e Cozy Powell. E mais um baixista. Nunca se lembra o nome do baixista, né, cara? Isso é uma sacanagem. Todo mundo esquece o nome do baixista. Isso não se faz, cara. Bom, anterior, deixa eu ver aqui, ó, pra você aqui, ó. Rolling Stones, cara. É, Jumping Jack Flash ao vivo. Eu não vou esquecer nunca 2006, lá na praia de Copacabana, dia 18 de fevereiro. Essa é até a data, tá? Stones ao vivo, né, Copacabana. Eu tava lá, cara. É, grande show. Showzaço. Bom, Saxon Falls in Rainbow, Steel Heart, é, Laughing Out Loud. É isso mesmo, né? Laughing Out Loud. Não, é isso mesmo, tá? É o Steel Heart. UGO, I'm a Rebel, Wasp Blind in Texas e UFO Doctor Doctor. Valeu? Bom, pra começar, cara, foi só pra começar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pro break e na sequência... Caraca, mano, tem coisa boa, hein? Queen, Ozzy Osbourne, Motorhead, Metallica. Já pra você, não saia daí. Classic Rocks. Pois é, começando mais uma sequência aqui ao vivo, cara. Eu gosto disso, que eu gosto de rock and roll ao vivo, tá? É, fica muito mais dinâmico, legal mesmo, tá ok? Bom, e a gente começa com um clássico, né, cara? É, Fred Mercury, é, John Deacon, Roger Taylor e Brian May. Mais conhecidos como Queen, meu camarada. Vamos lá? Keep Yourself Alive, que eu também tive o prazer de ouvir né, no Rock in Rio e em São Paulo duas vezes nos anos 80, ok? É, chupa que é de uva, como diz a galera. Vamos nessa. Queen, Keep Yourself Alive, vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. all you need. Dedicated to killing you. É, cara, sem comentários. Você viu? Ano passado você foi no Rock in Rio? Eu não fui, meu filho foi assistir o Metallica. Eu, infelizmente, com duas hérnias de MP3 na coluna, porque não é hérnia de disco mais, é MP3, já virou MP3. Não tinha condições de eu encarar uma noite do Rock in Rio, é noite de metal ainda, meu camarada. Eu ia parar no pronto-socorro e ia perder o show. Mas tudo bem, mas vi pela televisão. Tá aí, Metallica, Master of Puppets, Motorheads, que também esteve no Rock in Rio, cara, mas você ouviu o som. Esse álbum foi gravado em 1981, tá? Don't Sleep Till Mrs. Hammersmith, tá? A música Stay Clean, Ozzy Osbourne, No More Tears, minha música predileta do Ozzy, e Queen, cara, com Keep Yourself Alive. Legal? A gente vai pro break, na sequência tem Motley Crue, Meatloaf, esse maluco do Meatloaf, esse cara é muito doido. É ator, cantor, tudo misturado, cara. É Manowar e Lynyrd Skynyrd. Daqui a pouquinho, depois do break, não saia daí, vamos lá. Olha, nessa sequência aqui eu vou começar com o primeiro heavy metal gravado pra mim, na minha opinião, na minha e do Fernando Menando. Aproveitando, mandar um abraço pro meu amigo Fernando Menando também, que é roqueiro, curte rock and roll, tá? Primeiro heavy metal gravado pra mim foi essa música dos Beatles, Helter Skelter, tá? Eu ainda vou tocar aqui a sequência, calma, que eu vou chegar lá. No dia vocês vão ver. Essa é a versão original de Helter Skelter. Tanto que nos shows do Paul McCartney, quando ele vai tocar essa música, ele para e pergunta: vocês querem rock and roll? Aí quando a galera, lógico, diz que quer, ele manda logo esse Helter Skelter. Mas você vai ouvir com o Motley Crue, que ficou show de bola. Vamos lá. Yeah. eyes and all the swell saw young boy telling the good he was starting to foam in the heat. Now, baby, you're the only thing in this whole world that's pure and good and right. And wherever you are and wherever you go, there's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's all you know, we'll both be so alone. Before the gates of heaven, I'll come crawling on back to you. I swear the blood upon your steel. We never try to stand and fight together beneath the metal sky. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors. Like thunder from the sky. We will never win. We said we would return, and here we are again. To bring them all destruction, suffering and pain. We are the hammer of the gods. We are thunder, wind and rain. There they wait in fear, swords in feeble hands, with dreams to be a king. First one should be a man. Call them out and charge them all with the light that is a lie. And in their final hour, they shall confess before they die. Brothers everywhere, raise your hands to the air, warriors. Like thunder from the sky, sworn to fight and die, warriors. just breathe. Leonard Skinner, nomezinho danado de falar, né, cara? Leonard Skinner. Tanto que o primeiro álbum tá do lado escrito assim, Lesse Leonard Skinner, escrevendo em português, com L E. Tá aí pra você. Você ouviu Give Me Two Steps, um dos clássicos desse Southern Rock, o rock do sul, que lá nos Estados Unidos faz um tremendo sucesso, e aqui no Brasil eu sou fanzaço, cara. Meu, o César também gosta, né, garoto? César lá da Ótica Boa Vista, ele também, né? Nova Ótica, são duas, né, cara? A Nova Ótica e Bela Vista, hein? Da esposa dele, tá aí, ó, tudo em família, todo mundo enxergando bem, é. E o César também é fã de Southern Rock, cara. Tá aí, ó, você ouviu Leonard Skinner, Give Me Two Steps, Manowar, Warrior of the World, a minha música predileta de Manowar, O Maluco do Meatloaf, Bad Out of the Hell, ao vivo ficou ainda mais doida ainda essa música, e Motley Crue, um Helter Skelter dos Beatles. Bom, nossa, cara, a última sequência eu não vou nem falar. Daqui a pouquinho você vai ouvir, tá? Aguenta aí. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, começando aqui a última sequência. Hoje o programa ao vivo, totalmente alive, tá? Rock and Roll Alive. De vez em quando é bom a gente tocar pra quebrar um pouquinho a rotina, né? E a última sequência tá maneiraça, cara. Pra quem curte o rock and roll, olha só. Sente o naipe. Led Zeppelin, Kiss, Judas Priest e AC/DC. Tá bom pra você, meu camarada? Olha, o papel até caiu no chão aqui, ó. Fala sério. Bom, a gente vai começar com um clássico do Led Zeppelin, um dos riffs, mas aliás são três riffs do rock and roll que todo mundo conhece. É essa que eu vou tocar agora e depois eu vou dizer o nome: Iron Man, do Black Sabbath, e Smoke and Water, do Deep Purple. Eu tô falando, é lógico, do Led Zeppelin com Who You Let I Love. Vamos lá, ao vivo, hein? Way down inside, when you need love.

woman, way down inside, you we'll be right back. loving. Ooh, she steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4239 56. You can say she got it. Cara, essa música, se você ouvir essa música do AC/DC gravada em estúdio e ouvir ela ao vivo, você vai falar, não, cara, ao vivo é muito melhor. Eu também concordo com você, se você pensar assim. É o Holy Lotta Rosie, de AC/DC, cara. Judas Priest, Breaking the Law, Breaking the Law, me lembra Beavis and Butthead. Eu sempre falo isso aqui quando toco essa música, né? E ao vivo, então, Breaking the Law. Né? O Hal Ford faz uma brincadeira com a galera nos vocais, maneiraça. E a galera entra no clima dele, legal. É isso que eu digo, cara. O cara, o vocalista do grupo, grupo de rock, ele tem que ter presença de palco, né? Se não tiver, não tem jeito, cara. Não tem jeito. A galera tem que ficar de olho nele. Não no baterista, no baixista, no guitarrista. É isso aí que o Hal Ford tem, e tem muito, cara. E comanda a galera. Kiss, Let Me Go Rock and Roll e Led Zeppelin, cara, que dispensa comentários com Holy Lotta Love. Tá ok? Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa aqui no Classic Rocks, ao vivaço hoje, tá? Semana que vem, deixa eu ver aqui. Tem aqui? Vamos falar quem tem semana que vem, Marquinhos? Pois é, semana que vem, então, vamos fazer o seguinte, vamos falar de uma vez, a gente vai fazer uma coisa que há muito tempo eu não faço, cara, eu nem sei se eu já fiz, eu acho que eu já fiz sim, vamos fazer um rock dos anos 80, a gente sempre aqui enaltece mais os anos 70, eu faço isso porque foi minha época, cara, em 1970 eu tinha 15 anos, meu amigo, tá curtindo tudo isso aí com 15 anos de idade, por isso que geralmente eu faço mais anos 70, mas vamos fazer anos 80, porque uma galera aí que nessa época aí tava curtindo rock and roll, portanto, semana que vem, encontro marcado comigo aqui, tá bom? Gente, ó, sabadão, mais uma vez, se for dirigir, cara, não beba, valeu? Classic Rocks.